Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e eu conheci o mundo das fanfics tarde demais para passar vergonha. Quer dizer, muita vergonha, porque uma vergonhazinha pelo menos eu já passei. Saudações, amigos ouvintes! Cá estamos mais uma vez. Eu sou o Maicon e quando eu cheguei aqui era tudo mato. Isso é mentira. Não, isso quando é muito eu mentira. Cheguei era tudo mato. Você, juntou, você viu você o meu lote? Comigo, o meu lote, entendeu? A minha casa ali era mato até eu construir o botão. É isso. Ok. Então, convidada, por favor, apresente-se. Oi, gente! Eu sou a Ana. Eu entrei na Liga, acho que tem uns 2 meses, né? Já faz um tempinho. Ah, não, já tem 4. Daqui a pouco passa rápido. Daqui a pouco você não é já mais tem 4. Novata. Eu sou novata ainda. Enquanto... Enfim, eu entrei na Liga já tem uns 4 meses e quando eu entrei nesse mundo das fanfics, eu lembro que, na verdade, eu tava dentro do mato. E aí, eu saí do mato, não necessariamente que eu... Conheci o mato. O Marco capinou o lote dele, achou ela perdida lá no meio. Sim, ele capinou o mato dele e me achou lá dentro. Bem, gente, e hoje a gente tá aqui pra falar dos nossos primórdios no site. Como conhecemos as fanfics, como a gente conheceu o site em si, o Nia Fanfiction, como foi a nossa primeira fic por aqui? Não. Essas e não, outras? Não. Oi? Primeira fica, a gente vai precisar falar disso. A gente precisa falar disso. É muita vergonha. Ai, acho que eu conheço essa história já. Vai ter um momento vergonha assim, meu sim. Deus. Bem, essas e muitas outras vocês vão ouvir com mais detalhes, mas só depois da vinheta, então... Vinheta! Pra quem gosta de ler... Primeira fica, a gente vai precisar falar disso. E pra quem gosta de escrever... Michael Farnucci. Ai, que lindo, cara. Fiquei até emocionada aqui. O podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction. Quando eu fui fazer o Enem, eu tenho certeza que eu fui melhor do que eu deveria ter ido por causa das fanfiction. A ideia pra gente começar a falar é um pouco de como nós conhecemos o termo fanfic, seu significado e qual foi a primeira que a gente lembra de ter lido. Pra dar um exemplo, eu vou começar e meio que por osmose, vamos dizer assim, o Michael vai ter que falar também, já que a nossa história com o Nia meio que se cruza. A gente estudava na mesma escola, acho que a gente já falou isso, né? A gente estudava junto no ensino isso. Médio. Sério? E... a gente é amigo já há um tempinho. Caramba, tempo. Que legal! Ela não sabia. Não, eu não sabia. A gente se conhece desde quando a gente começou a fazer isso. A gente comia pizza junto, sabe? Gente, tipo, eu fui dormir na casa dele, a gente ouviu um chiloteio, foi legal. Aí vocês ficaram lendo fanfic junto e tal. Não romantiza, vai. Não tô romantizando. Michael não faz meu tipo. Bem, nossas histórias com as fanfics com o Nia meio que se cruzam, porque a gente estudava junto. Porque a gente tinha um amigo comum, inclusive ainda o temos, beijo Yuri, te adoro. Foi esse amigo que nos apresentou ao mundo das fanfics, ele era leitor e autor de fanfic de Naruto, de Fairy Tail, de Pokémon. Principalmente Pokémon, que ele é muito viciado em Pokémon. Apesar de que ele lê lá naquela concorrência, né, Shimon Yu. Vergonha pra você, vergonha pra sua família, vergonha pra sua vaca, Yuri. Tá lendo no site rival. Tá lendo na concorrência. E nem é na concorrência que faz o autor famoso, é na concorrência lá no... Não vamos entrar em detalhes. É isso que eu tô pensando, né? É, essa mesmo. De fato, eu acho que eu não me lembro de ter lido nessa época nenhum outro site. Eu acho que o Yuri apresentou pra gente foi o Nia. Foi. Porque eu não me lembro... Qual foi a primeira fanfic que eu li? Porque, assim, foi bem no comecinho e minha memória é uma porcaria. Mas eu me lembro, e eu sempre vou me lembrar, com calor no meu coração, com calor das ruas de fogo. Porque a primeira fanfic que eu li foi uma fanfic de Naruto chamada Ruas de Fogo. Eu já comentei sobre ela aqui, ela é maravilhosa. Pode falar, eu sei que o Marco também quer falar sobre Ruas de Fogo. Disserte sobre Ruas de Fogo. Então, a nossa história no mundo das fanfics começou no ensino médio, como o Douglas falou. A gente estudava junto e tinha esses amigos em comum, e mais alguns tantos. E ele era um escritor de fanfics e leitor, e acabou apresentando... A primeira fanfic que eu li foi a dele, foi o Fusion Art Online, que era uma ideia que ele tinha de fazer uma fanfic de sorte arte online com todos... as coisas que ele gostava na vida. Nossa, de uma vez só. Nossa senhora, devia ser uma bagunça. Era uma zona, mas era divertidíssimo, né? E foi a primeira coisa que eu li, né? Foi o primeiro contato que eu tive. E pra apoiá-lo, eu fiz uma conta no NIA, porque ele tava postando lá. Isso foi em 2013, então já faz aí uns 6 anos, mais ou menos. E aí eu fiz uma conta lá pra gente ler as histórias dele e comentar e favoritar. Só que quando eu li as histórias dele, eu acabei descobrindo outras histórias. É aí que começou a compulsão, né? De ensino médio por fanfics. Foi quando eu era muito vidrado em Bleach, ainda sou, né? Inclusive terminei de reler Bleach, sei lá, 5 vezes já ontem. Eu reli porque eu tinha esquecido alguns detalhes. Eu vou dar um spoiler aqui. Em breve, talvez, pretendo, teremos um betacast especialmente sobre Bleach. Ah, esse vai ser delícia. Esse vai ser maravilhoso. Ai, credo, gente. Vai ser. Ai, Bleach. Shut up. Eu sei todos os problemas de Bleach. A gente vai falar mal de Bleach, relaxa. A gente vai falar mal de Bleach. Ah, então tudo bem, eu vou adorar o Eu sou o fã consciente, eu adoro aquele lixo. Vocês já viram o termo guilty pleasure? Que é aquele prazer culposo que você gosta, mas você tem vergonha de gostar e você não conta pra ninguém que você gosta? Nossa, eu tenho muita coisa assim, vocês não estão nem ligados. Então, Bleach é isso na minha vida, eu sei que é ruim, eu sei dos furos de roteiro. Mas eu gosto. Sei que é. Mas eu gosto. Eu gosto de uma comparação que o Graveheart fez uma vez em um Shonen Quest, que ele fala que o Bleach é o marido bêbado que chega em casa e bate na mulher, mas a mulher não solta o cara, tá ligado? A gente é o leitor de Bleach, é a mulher. É, porque de vez em quando ele levava a gente, né, na praia pra tomar um sorvete, aí era divertido, a gente caminhava na praia, era maravilhoso, mas no outro dia tava batendo na nossa cara. Basicamente isso. Agora vem cá, deixa eu costurar o assunto. A gente, isso não é um desvio de assunto, tá, gente? Porque Bleach foi a primeira fanfic que eu escrevi, né? Então nesse meio de fanfic, eu era muito fã de Bleach e resolvi escrever. Inclusive, eu acho que ainda tá no site. Eu não sei se apaguei, não lembro. Acho que você apagou. Não sei. Acho que tu apagou. Vou ver agora. Eu apago e volto e depois reescrevo. Aí foi a primeira fanfic que eu escrevi, foi de Bleach, né? Eu ainda tenho os manuscritos dela guardados em algum lugar. Eu escrevi num caderninho e depois eu comecei a postar no site. Nossa, nunca consegui escrever em caderno. Ah, eu escrevia demais. Eu escrevia no caderno porque era uma desculpa pra eu não prestar atenção na aula. E a gente no colégio ficava, sei lá, cada um num canto com caderno escrevendo seus próprios fanfics. Era engraçado. E batendo papo. Jogando sobre, RPG. Era muito doido. Mas enfim. Nossa, que da hora, cara. A gente teve um ensino mais legal, vai. Foi divertido. Ana, agora divide com a gente a sua história. Então, eu lembro num dia, acho que foi logo no começo que eu entrei na liga, que vocês já começaram, ai, não sei o que, Rua de Fogo, aí eu fui ver, eu fiquei com uma vergonha, meu Deus. É constrangedor. Repare que eu evitei falar de Rua de Fogo, porque realmente constrangedor. Ele desviou do assunto, obrigado desviei, por trazer de volta. Percebeu. Eu dei uma desviada. Eu percebi. Porque Rua de Fogo é absurdo, né, gente? Vamos lá. Não, eu tentei ler, gente, eu juro, eu tentei. É muito constrangedor, né? Não, eu tô muito nojenta com essas coisas ultimamente, tá difícil. Mas enfim, quando eu comecei esse meio de fanfics, eu lembro. Eu vou deixar pra falar o nome do ser humano depois, do ser humano que me envolveu nisso. Okay. Não necessariamente o ser humano que me envolveu nisso, mas a pessoa que eu escrevi, que era até uma pessoa, eu tenho muita vergonha disso hoje em dia. Mas assim, eu comecei a ler, sabe aqueles Imagines lá? Era meio que interativa, mas não era interativa, tipo, você lia e você era o personagem, sabe? É tipo umas fanfics, é tipo uma fanfic interativa que tinha, eu sei quando é que é. Sabe, você, né? Meio que jogava, inclusive uma das minhas fanfics preferidas tinha um esquema assim, de um personagem que era de um leitor, sabe? Não era do autor, era um leitor que era meio estranho, mas legal. Eu acho legal isso, mas essas fanfics que eu li era ridículo. E não era nem no NIA que eu li, era em blog. Então era aquela coisa, tipo, ficava no Twitter esperando a autora postar que atualizou a história. Eu falava, meu Deus, cadê essa atualização? Eu preciso ver isso. E, tipo, ali era ridículo. Isso é antigo, né? Blog é... Nossa. Porque pra internet, 5 anos é... um milênio, cara, de diferença. Por isso que eu falei, quando eu cheguei era tudo mato. Vocês olham o NIA assim hoje, ele não era assim antigamente não, gente. Não era não. Em 2013, acreditem, não era. A internet não era assim. E a gente chegou quando o NIA já tinha passado por umas boas reformulações, porque teve uma época que ele era ainda mais assim, mais arcaico, mais precário. Eu lembro mais ou menos, porque eu fiquei um bom tempo sem entrar no Nihon, acho que foi tipo coisa de 2-3 anos, que eu até me distanciei bastante desse universo. Mas eu lembro que eu comecei nisso, era tipo 2010, 2011, e eu fui entrar no Nihon em 2012. Eu nunca esqueço disso. Eu lembro que uma vez eu via o perfil da Salieri, sabe? A Sali. Aí eu, nossa, ela deve ser muito legal. Aí esses dias eu tava conversando com ela sobre faculdade, eu fiquei, tipo, muito emocionada, sabe? Senpai me notou, né? Sim, eu falei, meu Deus, ela me notou. Mas enfim, tipo, voltando, né? Eu comecei lendo fanfic do Justin Bieber, gente. Quem nunca? Quem nunca, né? Eu era muito fãzinha. Eu adorava ouvir as músicas. Minha amiga da escola que me mostrou os blogs. A gente lia que nem doida, ficava comentando na sala. Aí, fui lá e falei o quê? Não, vou escrever. Era horrível. Era muito ruim. Sabe aquela coisa, tipo, coisa que poderia acontecer, assim, em 10 parágrafos, acontecia em um só. É maravilhoso, gente. Escrever para fica muito bom. Nossa, era muito horrível. Mas era ótimo ao mesmo tempo, porque eu lembro disso e eu fico pensando, caramba, eu aprendi a escrever de um jeito decente, então foi bom. Aí eu também passei pelo fandom de Fairy Tail, fiquei um bom tempo. Um dos meus preferidos de fanfic é Fairy Tail, inclusive. Ai, gente, Fairy Tail. Nossa, é muito legal. Só que, sei lá, eu cansei um pouco. E eu lembro também que quando eu escrevia... E sabe essa ideia do... os spoilers aí. Eu spoiler nada que já acabou. Que o Natsa era irmão do Zero. Então, eu tinha colocado na fanfic que ele tinha alguma relação com o Zero, mas não era necessariamente o irmão. E que pra poder se livrar disso precisava do Mago Celestial. Eu fiquei, meu Deus, descobri a história. Foi muito bom, cara. Prevendo o futuro. Sim. Nossa, mas sério, teve um impacto muito grande na minha vida. Esse ele me plagiou! Sim, ele me plagiou, ele leu minha fanfic! Com certeza foi isso que aconteceu. Agora, você imagina, a gente... Eu tinha por volta de 15 anos, eu acho, quando a gente começou com essa coisa de fanfic. E vocês acreditem ou não, foi crucial... pra minha vida ter começado a ler e escrever com essa idade. Porque até então eu não tinha interesse. Eu lia muito, eu gostava de ler. Nossa, verdade. Mas eu não escrevia, eu não produzia histórias, né? Fora da minha cabeça, fora do RPG, que era um ambiente mais falado. Então, quando eu comecei a escrever e receber as críticas que eu recebi no site com as minhas primeiras histórias e ver, ler outras pessoas escrevendo... de maneira diferente, isso agregou tanto para meu desenvolvimento de uma maneira tão rápida e célere que eu posso dizer que foi determinante para o meu desempenho no vestibular, por exemplo, no Enem. Sério? Quando eu fui fazer o Enem, eu tenho certeza que eu fui melhor do que eu deveria ter ido sendo por causa das fanfics, porque eu comecei a ler e escrever mais. Então, às vezes, nossa, as pessoas menosprezam, dizem que não é uma literatura séria, mas eu acho que toda leitura e toda escrita é válida, né? Exceto a poesia do Twitter. Isso aí a gente ignora. Não, isso aí não dá. Você denuncia ainda, dependendo do que for. Gente, Beco do Poeta tem que queimar. Só isso. Senhora. Mas então... A gente quer ver Discord. Eu ficava nessa noia de estar escrevendo sempre, até que virou um hobby imparável, sabe? Foi quando eu mergulhei, de fato, no site... Comecei a descobrir mais fanfic, mais pessoas, fiz amizades, entrei em grupos, entrei em fóruns. E aí começou a minha história na Liga dos Betas. Quando eu entrei pra Liga, foi mais ou menos assim. Eu conheci a Liga, isso porque eu tava no... Olha só, duas coisas que eu gosto, RPG e fanfic. E eu tava no Facebook e apareceu um anúncio, né, daqueles grupos... Tinha um grupo ali chamado NIA RPG. E eu entrei nesse grupo e tinha um pessoal do NIA querendo fazer uma espécie de RPG para virar fanfic, uma fanfic para virar RPG, não lembro, que era interativo e tudo mais, e a gente podia jogar e não sei o que. Eu falei, isso aqui é genial, é o meu mundo, eu não quero saber de outra coisa, eu vou entrar nesse grupo. Entrei no grupo e, se eu não me engano, eram duas pessoas da Liga dos Betas que coordenavam o grupo. Eu não sei se era, na época... um projeto da Liga dos Betas ou se era só uma coincidência delas estarem tocando isso e serem da Liga dos Betas. Mas foi quando eu entrei, né, nisso aí, eu descobri que elas eram da Liga dos Betas, eu fui saber o que era Liga dos Betas. Porque tinha aquele símbolozinho no site E quando eu cliquei para descobrir Liga dos Betas, o que é e tal, e comecei a ler, por acaso estava tendo o processo seletivo. Eu falei, eu até comentei, eu acho que com o Douglas, com o Yuri, que eram os meus amigos na época, e falei, eu vou entrar para fazer esse processo seletivo porque eu quero estar na Liga dos Betas, porque eu quero ter aquele status, aquela etiquetazinha, né, e a borda dourada. Eu quero exibir para todo mundo. Ícone, e eu vou dominar o NIA. Essa era a minha ambição. Eu vou virar dono. Isso é claramente o Michael de 15 anos de idade. Eu vou tomar conta deste site. Isso vai ser meu. Essa é a mentalidade dele, por exemplo. Michael 2015 versão. Aí eu entrei no site, fiz o processo seletivo, fui apadrinhado na época pelo coordenador de apadrinhamento, Jean, que hoje é o coordenador geral, né, o nosso pai. E eu consegui passar, né, pelo processo seletivo. Que foi, agora tá até mais fácil. Antigamente era mais. Eu gostava mais do processo seletivo anterior. O que você quer dizer com isso? Não, ele era mais brutal, gente. Antigamente o processo seletivo era um pouco mais rigoroso. Ah, mas eu não participei do processo seletivo. Não, eu tô dizendo em termos de organização. Ah. Esse último processo teve a Clara ainda ou ela já tinha saído? Não, o processo. O seu processo ainda tinha a Clara ou não? Quando você entrou, Ana? Se o meu tinha? É, você lembra? Eu não lembro, acho que eu nem cheguei a conhecer ela. Então. Eu sei mais por causa dos podcasts. O Chicote na época tava na mão dela, então tipo, ela batia com força. Não, desde sempre foi a Clara, ela foi a coordenadora. A Clara era a poderosa chefona. Depois né, o Jean, agora a Ellen. A Elenzinha, beijo. Ellen. Então, enfim. A Elenzinha é um anjo. Ela é maravilhosa. Eu encho o saco dela demais. Qualquer coisa eu falo, Ellen, me ajuda aqui. Enfim, eu entrei no site e consegui entrar na Liga dos Betas e fiquei lá durante um tempo, trabalhando com projetos da comunicação e tudo mais, descobrindo as coisas, até que começou o BetaCast, isso um tempo atrás, né, alguns anos, e quando a gente começou a movimentação para o BetaCast foi quando eu já tinha convencido o Douglas, né, Douglas, a entrar para a Liga dos Betas. Aí ele estava terminando o processo seletivo e eu estava organizando as coisas junto com a Ellen para reiniciar o BetaCast, que tinha sido um projeto arquivado na Liga dos Betas. Então, foi por isso que eu entrei, né, na época do... Acho que aí já era 2016, 2017, não lembro. E porque eu tinha essa ambição, não, eu vou tomar conta disso aqui e tal. O site vai ser meu. Olha só, hoje eu fui muito bem cedido na minha ambição. Eu sou coordenador dentro da Liga dos Betas. Olha, aplausos. A melhor parte é que aquele grupo, o NIA RPG, do qual eu fazia parte, eu me tornei administrador. A gente é o dono dele hoje em dia, basicamente. Tudo bem que tá parado, né? Nunca mexi. Ninguém nunca mexeu no grupo. Mas, enfim, foi por isso que eu entrei, né, nesse mundo de fanfics. Sua ambição. E tal. Essa foi mais ou menos a minha caminhada, a progressão dentro do... Aí, tal, eu comecei a trabalhar dentro da Liga, virei subcoordenador, virei coordenador, tive outros cargos. E agora eu tô como coordenador da interação junto com o Douglas, que também chegou a esse cargo com a gente. Daqui a pouco a gente... né? Toma. Mentira, eu não tenho mais tempo. As minhas ambições mudaram. Eu quero só sobreviver esse ano. Eu não aguento mais. O resumo da vida adulta aqui com Michael com 15 anos. Eu vou dominar, eu vou dominar o mundo. Michael com 22. Eu quero viver. Tô contando moeda pra ver Vingadores, sabe? Bem, gente, a gente deu uma leve ampliado, não vou te falar desviado, porque não desviamos do assunto, não, Ellen. Não corte isso. Não desviou coisa nenhuma, tá tudo dentro do assunto. A gente manteve o assunto, só deu uma expandida. Isso é porque é a nossa meta, não desviar do assunto, porque a gente se desvia do assunto. Não tem uma meta. Sempre. Mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. A gente dobra a meta. Então a gente pode começar a falar sobre como foram nossas andanças pelo NIA, vamos pôr assim. Dá licença que eu já falei. Sim, você já emendou tudo, então a gente vai estar passando pra Ana, então. Que tipo de fanfic você foi lendo? Tem algum autor especial que tá no seu coração? Abre aí seu coração pra gente. Vou abrir aqui. Assim, na época que eu lia muita fanfic do Justin Bieber, foi nos blogs, né? Aí depois foi pro Nya. Aí no Nya eu conheci a Siu Didi. Ela é o amor da minha vida até hoje, gente. Eu leio direto aquela fanfic, mesmo não gostando mais. Porque... Faz parte. Era ela, com o Lofote. Nossa, que história, meus amigos, que história. E a Lucy Shadow também, que era de Fairy Tail. Ela escrevia, tipo, muita história, muita, muita, muita. E eu morria de ler aquilo, Lucy porque... Lucy Shadow? Tipo, eu acho que eu conheço. Lucy Shadow. Deu pra pesquisar. Pesquisa. Uhum. Se ela não tiver nos meus autores favoritos, eu te mando depois. Tá. Porque, olha... Não, sério, é uma coisa de outro mundo, porque ela começava a história, ela terminava. Isso pra mim era impossível. Ficava, caramba, como é que ela termina uma história? Eu consegui terminar minha primeira história, eu sou muito feliz por causa disso. Eu não consegui até hoje, gente, é o meu sonho. Eu consegui, minha primeira história só também. Ah, mas é assim, tem a história dela que chama Tão Bela Quanto Você. E aí? E assim, essa Tão Bela Quanto Você era Sting, sabe? Do Sting com a Lucy. Ai, não. Gente, desculpa, eu adoro um chip crack, adoro. Não. Ah, também gosto. Herege. Adoro. Mas eu também gostava de Nalu, tá? Nalu era... Que é o certo, né, gente? E eu tenho uns amigos que shippam o Natsu com a Wendy. Eu falo tudo ao mundo. Eles são distintos. Não sei o que eu tô falando aqui. Hipocrisia porra. Mas enfim. Aí eu passei por essas duas autoras que conquistaram meu coração. Eu lembro até que eu tinha viajado com minha mãe. Eu queria estar lá cortando meus pulsos naquela casa porque minha tia falava demais. E eu ficava nossa, lendo as fanfics da Lucy. E nossa senhora. Eu vou até ler de novo, porque tinha... Ah, tinha uma que era reformatório, que era inteiro. Reformatório. Você já leu? Você já leu? Você já me contou dessa. Em alguma conversa. Nossa, ela excluiu. Fiquei muito puta, velho. Nossa senhora. O negócio era coisa de outro mundo. Enfim, tipo, quando eu gostava da história, eu gostava demais daquela história. Eu falava pra todas as minhas amigas lerem. Ninguém lia, porque ninguém gostava de anime. E a minha amiga que gostava do Justin também, ela não queria ler mais, porque só eu gostava de fanfic. E aí tá aí que eu gosto de fanfic até hoje. Já tem uns 7 anos, 8. Tem mais tempo que a gente no site, né? Você fez em 2012? É. Foi, 2012, só que já tinha antes também, antes do Nia. Mas isso não vem ao caso. Bem, então acho que é minha vez. Quando... Penso nos autores que eu li, na verdade eu meio que só lembro de um. É, na época, eu tava postando minha primeira história, né? E essa pessoa começou a comentar. O nome dele era Vastolord, e eu fui checar o que ele... Tipo, além de comentar na minha história, o nick dele na época era Vastolord. Claramente um fã de Bleach. Fã de Bleach, né? Por quê? Por que fã de Bleach? Sempre nos persegue. Hoje em dia o link dele não tem nada a ver, tipo, é efêmero. Efêmero? Que dura um dia? É. O cara era um Vastolorde, agora é um suspiro. Pois é. Nossa. Ele virou, ele tá meio poético, gente. Eu nunca troquei o meu nick no NIA, inclusive. Então, eu já troquei meu nick muitas vezes, porque eu me arrependi. Não, o meu e eu é devo trocar sempre de novo. True Blue, desde sempre. True Blue. True Blue? True Blue. T-R-U. De azul? B-L-U. True Blue. Ah, o meu era Ana Blue. Olha só. Será que somos parentes? Parentes. Acho que somos. Filhos da grávida de Taubaté. Não sei se o Michael pegou a referência. Enfim, ele escreveu umas histórias de mistério, especialmente uma do... sobre um juiz que ele falou. Ele tirou do ar e ele falou, não, é que eu vou lançar livro físico, eu tô esperando esse livro até hoje. Porque a história era muito boa. O Douglas falava direto essa fanfic. Era muito boa, o final dela é maravilhosa. Eu me lembro, eu não me lembro o final, mas eu me lembro que era maravilhoso. Vai que o livro vem aí, um best-seller. Aí todo mundo já sabe. Não, mas eu não me lembro. Eu realmente não me lembro. Eu quero minha memória. Minha memória é um negócio... uma porcaria. Mas eu me lembro que eu gostava muito do fic. Que era sobre um cara que meio que... como o nome sugere, ele era um juiz. Ele ia matando pessoas, assim, tipo... que fizeram coisas erradas. E a polícia tentava pegar ele. Era muito bom. Era muito bom. Era muito divertido. E... ele meio que me formou como autor, porque ele ia comentando, ia me dando dicas no site. Nossa, que amorzinho. E eu evoluí muito, graças a ele. Pra você ver, né, como é que uma pessoa distante, às vezes não tem nada a ver, que não tá necessariamente te ajudando de maneira proposital, né? Mas tá influenciando no que você é hoje, por causa, igual... Nossa. Nossa, é tudo muito. Loucura, cara, quando você para pensar... Muito, muito. Porque ele me incentivou a continuar melhorando minha escrita e melhorando a trama. E, tipo, em momentos que eu tava quase desistindo, porque eu completei a minha fic, só que teve muitas vezes que eu pensei assim, cara, não... Se não fosse ele, né, tipo... Eu não sei mais pra onde ir, eu não sei mais o que fazer. Eu comecei a encurtar os capítulos, ele falou, não, deixa mais curto mesmo, vai progredindo da maneira que você conseguir e tudo mais. Ai, que lindo, cara, fiquei até emocionada aqui. E isso me fez conseguir terminar a fanfic. Isso, não, fanfic não, porque... Eu espero que ele esteja ouvindo isso. Eu escrevi as originais. Não sei, cara, eu não sei nem quem ele é, de verdade. Se você ouve isso, muito obrigado, você me ajudou bastante, você não faz ideia. E eu vou terminar de ler a sua fic mais recente. Desculpa só ter comentado no primeiro capítulo e nunca mais ter lido nada. É porque, cara, tá cada vez mais difícil parar pra ler as coisas. Vida adulta, né, gente? Vida adulta. Vida adulta é complicada. Mas eu quero muito voltar a ter uma rotina de leitura, voltar a ter uma rotina de escrita, porque voltar a produzir e postar no NIA, postar nos outros sites também. Mas principalmente no NIA, gente, leio no NIA, leio no concorrente, não. Esse é o autor que vem na minha cabeça. Eu tenho um autor, cara. Eu agora não tô lembrando o nome dele, mas ele escrevia uma fanfic de... Gente, qual é o nome dos vampiros lá? É o Rosário mais Vampire, lembrei. Ah, o Rosário. E ele escreveu uma fanfic chamada O Sangue da Lua Escarlate. Ah, essa aí, cara, verdade. Eu adoro essa fic. E o impressionante é que eu não terminei de ler ela. Eu tô... Faltam, você assim, adora. Dois capítulos, três capítulos. Você ele tem ele medo já terminou de terminar, há, né? há anos. Tem medo. De escrever. Ele terminou em 2016. Eu ainda não terminei de ler. Eu acompanho ela desde 2013. E ele posta desde 2012, final de 2012. E tem mais de, sei lá, 60 capítulos? Tem. Não, 40 capítulos. O último capítulo tem 13 mil palavras. E eu parei. Meu Deus. Eu parei no 36. Gente, eu vejo mais de 4 mil e eu saio. Ah, não, mas as fanfic dele, ele sempre teve mais de 3 mil, 4 mil palavras por capítulo, então você não ia surpreso, sabe? Ah, então. O primeiro capítulo tem 3 mil palavras, sabe? Então eu já sabia que era o estilo dele, eu gostava. Fazendo um pequenino disclaimer aqui. Pra quem tá ouvindo a gente, tamanho de fic não é sinônimo de qualidade. É. Exato. Não, pode ser grande e ser ruim, pode ser pequeno e ser ruim, pode Às ser grande e bom, pequeno e bom. Enche de linguiça, enche, você lê, você fica cansado de ler e não entende nada. Fica cansado de viver. Fica cansado de viver. Que é isso? Não julguem, pode ser grande e chato, pode ser pequeno e legal. Você não tem como saber. Ai, que horror. Pode ser. E eu amo que como a convidada é novata... O Michael evitou de fazer piadinha sexual dessa vez. Evitou? Meu Deus. Evitou de fazer piada com grande e pequeno e ruim e bom. Enfim, o nome dele era... Ele desconversando. Acho que é Toledos, eu acho, o Nick. E eu gostava demais dessa fanfic, eu gostava demais, eu li compulsivamente até acompanhar. Depois que eu acompanhei, aí eu parei de ler, sabe? Falei, ah, vou deixar acumular, e desde então não consegui terminar, faltam dois capítulos, eu nunca terminei. Esse negócio de vou deixar acumular não funciona, gente. Eu nunca terminei, eu sou péssimo com isso. Mas assim, foi um dos autores, eu tenho outros autores que eu acompanhei no comecinho, só que à medida que eu entrei na Liga dos Betas e comecei a trabalhar internamente no site, produzindo conteúdo e fazendo outras atividades, eu meio que parei de ler fanfic, porque também comecei a betar fanfic, e isso inclusive vai render outro petacast para a gente falar como o trabalho de revisor matou o leitor. Mata o leitor. Mata. Nossa. Porque eu não conseguia mais ler fanfic normal. Eu nem, tipo, cheguei a fazer tanta betagem assim, mas eu não consigo mais ler que nem o Lian. É, você não, você não, fica, não fica adulterado, crítico. Você fica comprometido. Sim, você fica crítico demais, isso é terrível. Aí quando eu vou ler alguma coisa, eu tenho que, sabe, suspender o nível de descrença um pouco mais. Fala, não, isso aqui é só pra me divertir, eu não tô aqui pra julgar. Eu falto copiar o texto, colocar no Drive, assim, começar a corrigir, assim, enquanto eu tô lendo. Editando, é horrível. Isso não é um desvio de assunto, tá, gente? Porque não desviamos do assunto. Não desvia coisa nenhuma. Bem, pra fechar o balão, a gente vai falar sobre as nossas primeiras fanfics. Agora com um pouco mais de detalhes, vamos falar como foi escrever. Ai, que medo, irmão. Qual é o título. Douglas, você tem certeza que você quer puxar esse assunto? Você tem certeza? Certeza? Porque eu não tenho vergonha do meu passado. Ah, eu tenho. Quer dizer, um meu pouco, passado me condena. Mas... O meu me mata. É, o meu é... Dá pra passar, mais ou menos. Só porque você terminou a sua fanfic, né? Eu terminei minha fanfic. 40 capítulos, todos finalizadinhos. Os capítulos do Douglas eram curtinhos, tá? Depende. Eram curtinhos. Eu tinha capítulos grandes, mas... Quantas palavras tem Shatterhead ao todo? A média, assim. Se eu não me engano, tem 50 mil. Deixa eu ver aqui. 50 mil? Deixa eu ver aqui. Com 40 capítulos? Pera aí. Depois você vê e fala. Ih, não, vem agora. Vai. Lá vem, ó. Gerenciar minhas histórias. Shattered Mind, cadê você? Tem um monte de história incompleta aqui. Tem nem vergonha na cara. História completa minha é só one shot. Isso, 58.554. E você terminou? E eu terminei. Então, a minha fanfic que eu não terminei, ela já tinha... 64 mil palavras. Nossa, jogando na cara, gente. Com 21 capítulos. Eu não tenho culpa se eu sou conciso. Tá legal. Eu tô tendo um problema terrível com isso ultimamente, porque eu tô sendo muito conciso e tô tentando escrever em terceira pessoa, que eu sempre escrevo em primeira. Essa é a minha primeira fake, foi em primeira pessoa, mas hoje em dia só escrevo. A maioria das coisas que eu escrevo não, é em terceira. A minha primeira fake foi em terceira pessoa. Mano, eu acho muito difícil escrever em terceira não. pessoa. E eu comecei pela terceira pessoa, então assim, nossa, é foi difícil bem de boa. Demais. Porque eu sempre gostei de interpretar o personagem, sabe? Como eu era muito mestre de RPG, eu sempre tratava dos outros, sabe? Então era um pouco mais fácil você isso. falar de fulano fez, fulano faz, uhum. tal, do que eu fiz. É mais fácil. Sim, eu fui começar a jogar RPG de mesa em 2016, então, tipo, tive tanta experiência com isso não. Mas enfim, né? Tem que falar do passado negro aqui. Conte-nos, como foi a sua primeira... Eu não quero ser a primeira, não. Conta vocês aí, pra eu ficar mais amassada então, tá. aqui. Já que eu já gastei meu tiro, eu vou começar. Ai, começa. Shattered Motherfucker Mind. Motherfucker Mind. Cara, Motherfucker Mind. Não, tem que falar com jeitinho. Cara, eu fui ambicioso, eu acho, sabe? Eu escrevi esses 40 capítulos, tá, 50 mil palavras não é a maior coisa do mundo, mas tinha conspiração, tinha tiroteio, jogos mentais, que provavelmente não era tão inteligente assim. Eu tinha o quê? 14, 15 anos. Gente, adolescente não serve pra escrever esse tipo de trama com muita eficiência não, tá? Na época eu achava que eu tava arrasando. Nossa, máfia, embate de máfia, embate entre o detetive e o meu protagonista adolescente genial. Isso é muito Death Note. Meu Deus, eu ia falar isso agora. Gente, Shattered Mind era Death Note, encontra Light to Me, encontra uma versão pobre de O Poderoso Chefão. É isso. Nossa senhora. Versão do subúrbio. Versão do subúrbio. Exatamente. Mas tipo assim, a verdade é que... Essa história, ela originalmente era pra ser um mangá. Eu tava muito nessa na época. Eu tava desenhando mangá, era bem um otaku fedido. Quer dizer, otaku só, fedido não. Higiene, gente. Higiene é importante. o negócio do banho, o negócio do desodorante é muito bom. É essencial. É muito bom. Mas, voltando. É um projeto que eu tinha junto com um amigo meu chamado Guilherme Menezes. Não o Guilherme Menezes da Liga, um amigo meu da adolescência. E eu ia escrever, desenhar os rascunhos. E ele, que desenhava muito melhor do que eu na época. Hoje em dia eu não sei se ele ainda desenha, mas na época ele desenhava e desenhava muito bem. E ele ia fazer a versão final e ele ia desenhar os mangás em si e tal. Ele ia fazer os rascunhos e cuidar do roteiro. Mas, tipo assim, ele se mudou, viajou pro Rio, foi morar lá e a gente perdeu o contato depois de um tempo. E eu peguei essa história, tava com essa história guardada, sem ter pra o que usar, sabe? Tava lá na gaveta pegando poeira, pegando traça. E aí eu conheci o Yuri, e aí eu conheci o Nia, e o resto bem dizer é história. Ele falou pra eu... Ah, pega essa história, posta lá, tenta ver se funciona como fanfic. Foi a primeira história que eu escrevi como fanfic, o primeiro capítulo. É horrível. Isso depois que o Yuri me deu uma ajudinha, porque eu tava escrevendo ele que nem roteiro. O Yuri era o experiente da rodinha. Era, o senpai. Aí ele me salvou, porque tipo, eu tinha escrevido o primeiro episódio como se fosse um roteiro, sabe? Como? Xandis, 2 pontos. Aí ele tava a falar do Xand. Aí o Oyabun diz, Aí, dois pontos a falar do Yabu. E aí, ia fazendo assim. E tava muito ruim. Era muito feio. Era muito feio. Eu colocava o ifenzinho só e colocava o Mas nessa, mesmo nessa época, mesmo no começo, já tinha uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, cara. Eu não vou começar a escrever uma história que eu não sei como ela vai acabar. Eu já tinha coisas do final planejadas desde o começo. Isso é importante, gente. Mesmo nessa época, mesmo com 14 anos, mesmo sem ideia, tipo, mesmo chupando ideias de séries de TV e de anime, eu sabia o que tava fazendo no que tange ao roteiro. Esse é o meu pequeno orgulho dessa época, mas tudo o resto é vergonha. O roteiro salva ainda, né? A ambientação, o poderoso chefão do subúrbio funciona ainda. Dá pra reescrever e deixar legal? Dá, dá. Só tirar todos os clichês bizarros de garoto otaku. Ai, gente, nessa parte aí de roteiro, nossa, eu era muito péssima nisso. Tipo, a maioria das histórias que eu escrevia, tipo, eu tava, por exemplo, ah, tô aqui olhando meu Facebook. Aí eu escutava a música, falava, caramba, dá pra escrever uma história com essa música. Aí eu escrevia. Só que, tipo, não tinha começo, nem meio, nem fim. Eu pensava numa cena, né? E fazia. Era! Aí, tanto que a primeira que eu escrevi foi uma que eu tava escutando I Wish You Were Here, da Avril Lavigne ainda. Olha só o que eu tava ouvindo, era 3 da manhã, eu com 12 anos, escutando a Avril Lavigne, chorando, sem motivo nenhum. Aí, eu falei, Fase emo da adolescência. O que era a internet em 2011, né? Aí eu ouvi, né? Aí eu, que tal escrever uma fanfic do Justin Bieber ouvindo essa música? Nossa senhora! As conexões estão claras, né? Why not? Aí, pra completar, a fanfic não tinha nada a ver com a música. Ué? Nada a ver. Nada a ver! Tipo, aí a história, tipo, a menina era... Eu tenho uma perguntinha antes de você descrever a história. Vai, fala. Você sabia inglês ou você cogitava qual era o tema da música pro clipe? Cogitava. Ok, só achei. Porque todo mundo fazia isso nessa época. Nossa. A gente não sabia inglês. Mix TV, gente, pelo amor de Deus. Nem isso eu via. Eu cogitava, falava, caramba, deve ser uma música muito triste. Vou escrever uma história feliz aqui, ó. Nossa, era muito isso. Era muito retardada. E como se não bastasse essa história de continuar escrevendo sem roteiro, continuou. Na minha cabeça era assim, ah, eu vou escrevendo, vai aparecendo as ideias, né? Aí quando aparecer uma, eu escrevo. Quando não aparecer mais, eu não escrevo. Aí a última vez que eu escrevi aquela fanfic foi em 2013. Até apaguei. Nossa. Tô com vergonha daquilo. Aí foi quando você começou a escrever de Fairy Tail. É, aí depois disso eu comecei a escrever de Fairy Tail. Aí aconteceu a mesma coisa. Só que de Fairy Tail eu tinha, tipo, um começo e um fim, mas eu não tinha um meio. Meio nebuloso. Aí o meio, tipo, eu, o que eu vou escrever aqui? Aí não saía nada. Aí eu desisti. Porque era, tipo, era só porrada. Ótimas histórias. Era só gente morrendo, porque eu ficava com raiva que ninguém morria em Fairy Tail. Eu vou matar todo mundo aqui. Fairy Tail só serve... História pra shippar, gente. Ah, mas era legal. Ah, era na Lu. Era na Lu. Ponto pra você. Eu leria. Não, graças a Deus que eu não leio. Olha. Mas foi muito divertido. Eu fiz bastante amizade escrevendo de Fairy Tail. Tem uma menina que até hoje eu converso com ela. Aí tinha uma que eu escrevia que eu inventei minha irmã pro Gurei, sabe? Aí ela lia aquela fanfic, tipo, teve 3 capítulos, porque eu achei muito idiota, fiquei muito vergonha de escrever. Só que até hoje eu falo com a menina. Aí ela lê agora que eu escrevo de Naruto e eu fico muito emocionada. Mano, gente, que legal. Aí essa, só pra terminar assim, né, essa eu planejei, tá, gente? Então, eu tô conseguindo fazer, a importância fazer, de um roteiro. Preguiça. A importância de um roteiro, vocês não estão entendendo. Voltem no Betacast que a gente gravou com a Clara de Assis sobre revisão e reescrita. Ah, eu tava ouvindo esse também. Maravilhoso. Nossa senhora, eu queria muito ter conhecido ela aqui na Liga. Michael, conte-me sobre... Era o Desejo da Alma, não é isso? A minha primeira fanfic. O Desejo da Alma. O Desejo da Alma. Que profundo, era gente. Eu tinha as ideias... Como Douglas, eu salvo a ambientação disso aqui, porque as ideias eram cool, aí era legal. Nunca tive ideia assim. Eu gosto da ideia. Eu resolvi escrever uma fanfic de Bleach, mas como na época a gente jogava RPG de Bleach num universo já regular, então eu quis fazer um universo alternativo, onde não haviam os superpoderes, eu só ia usar os personagens. Nossa, eu acho isso muito legal. Aí, eu transformei o Gotei 13 na Corporação G13, que era um conglomerado de empresas. Era tipo Unilever, tá ligado? Unilever! Existe concorrência no mundo capitalista, tem esse tipo, três empresas comandando todo o Sim, resto. Sim, e o plot era o Aizen Sai. Era basicamente o roteiro de Bleach adaptado como se não tivesse superpoderes. Então, o superpoder era dinheiro, era influência, entendeu? E mundo. Cara, aí o Aizen saía junto com o Gin e o Toussaint, né? Eles traem a Soul Society, a Corporação G13, para fundar uma outra corporação, que era a Las Noches. Que era o Eco Mundo, sabe? Eram os Hollows, os espadas contra. Então eu fazia esse jogo ali e eu coloquei um. Todo um universo. Cara. Ai, cara, que vergonha ali. Socorro. Conta! Eu nem contei tudo falando isso. Né? Enfim, eu comecei a escrever a história. E isso tudo eu escrevia no caderno, no ensino médio, até que eu tive coragem de digitar e postar. E diferente do Douglas, por exemplo, que ele disse que colocava fulano, dois pontos, eu não fazia nem isso. Não tinha pontuação. O meu primeiro capítulo não tinha pontuação. Era direto, tipo, Ichigo falou e não tinha nada. Era horrível. E eu parecia um analfabeto escrevendo tudo junto, um bloco só, sabe? Parecia que você tava olhando para um código HTML. Misericórdia. Era horroroso. Era o Chico Xavier psicografando. Mas assim, depois que eu recebi os primeiros comentários no primeiro capítulo, que foi muito recompensador. Foi assim, uma injeção de adrenalina, de ânimo, quando eu ficava apertando F5 louco na página, atualizava e vinha ali uma mensagem, uma atualização. Falei, caraca, as pessoas estão falando comigo, elas estão gostando da minha história, eu preciso digitar mais, eu preciso fazer mais. E ia loucamente digitando e tal. E aí eu comecei a ter cuidado com a edição, eu via as pessoas comentando, você errou aqui, você podia melhorar ali. Eles foram muito legais comigo, eu tive uma recepção gostosa dentro do site num primeiro momento. Entendeu? Porque as pessoas estavam sendo gentis e, embora uma história fosse um lixo. Aí, eu, a partir do capítulo, eu acho que mais ou menos 10, capítulo 10, assim, eu comecei a ter umas ideias, uns vislumbres de um passo à frente, sabe? Eu falei, não, vou fazer agora um troço maneiríssimo e vou descrever o cenário e vai ficar tudo épico, sabe? Eu comecei a idealizar algo maior do que a história pedia. E eu comecei a escalonar isso, aí eu comecei a botar coisa nova e sabe, eu escrevi vários capítulos sinistros, e aí eu parei a fanfic no flashback. Eu parei de escrever no capítulo 21, porque eu comecei, eu falei, agora eu vou explicar tudo isso, agora eu vou ser o gênio, o autor genial. Explicou nada. E eu vou voltar no tempo e vou mostrar tudo o que aconteceu. E eu fiquei mega, ultra, super orgulhoso, porque eu coloquei o nome do capítulo desses flashbacks de O Cair das Máscaras. Porque a gente estava num contexto de mentiras, intrigas e um teatro, e tinha os Hollows que eles usam máscaras, e as máscaras representavam as mentiras, e tinha toda uma filosofia, e eu achava que aquilo era incrível. Meu Deus, eu sou um autor impressionante, as pessoas vão me adorar. E, cara, simplesmente eu parei, porque eu comecei a namorar, eu acho que um pouco antes. Aí já viu, né? Muda os interesses, né? Muda, né? Tô entendendo? Então eu parei de escrever a fanfic. E passou tanto tempo do meu último capítulo postado até eu abrir de novo e resolver escrever alguma coisa que eu simplesmente não sabia. Até hoje eu tenho o capítulo pela metade. Que eu não sei pra onde eu vou. Porque não é que eu não lembro. Até hoje ele não sabe o que tinha atrás das máscaras. Não, eu lembro. Não é isso. Eu lembro o que eu tramei. Eu sei como fechar a história. E a história ia ter três grandes arcos. Eu falei, não, vou fechar em um só. Aí peguei as melhores coisas. E isso tudo já com um pouco mais de maturidade. Eu falei, não, agora eu vou fechar a história. Só que quando eu fui reler os capítulos e tal, pra conseguir digital novo, eu falei, isso aqui está um lixo. Eu simplesmente, a minha alma se recusava a continuar, sabe? Eu não conseguia emendar aquele lixo com o meu nível atual de escrita que tava melhor, sabe? Porque passou tanto tempo que eu melhorei o meu nível de escrita, eu já tava, né? Eu sabia usar a travessão agora, né? Eu tava bem melhor. Aí eu falei, eu não consigo, não dá pra voltar. Entendeu? Eu não consigo mais continuar a história, eu tive que parar. E desde então eu fiquei numa deprê, sabe? Falei, nossa, minha história era tão boa, eu parei bem no cair das máscaras. Parte 1, parte 2, parte 3, eu já tava no cair das máscaras, parte 4. Então assim, tava muito épico, eu tava achando... Eu tava me amarrando, eu vou terminar esse Betacast, eu vou terminar a história. Podem procurar lá, O Desejo da Alma. Eu chamava carinhosamente de Oda. Meu Deus, por favor, termine essa história. Eu fiquei curiosa, eu quero saber o que acontece depois de cair das máscaras. Não, eu salvo ainda o plot, eu salvo o plot. A máscara tá caindo até agora. Tá caindo! Eu ainda salvo algumas coisas. Tá caindo até agora. Gente, eu lembrei do MK falando agora que era uma bosta. Aí eu lembro que eu escrevia. Aí eu mandava pra minha amiga daquela dos vlogs ainda, pra ela dar uma olhadinha, né? Aí eu escrevi uma vez, a gente somos. Até hoje ela fala, a gente somos pra mim. A gente somos. Sacanagem. Aí assim, eu tô quase me formando em letras ali. Aí a gente somos, na sua formatura, eu vou com cartaz escrito a gente somos. Cartaz enorme. A gente somos. Vai estar assim, a gente somos uma pessoa muito orgulhosa de você. Sim. Parabéns pela... Histórias, né? De como a gente conseguiu entrar nesse mundo de fanfic. De como a gente passou como vergonha. Isso transformou nossas vidas. De alguma maneira. Espero que vocês tenham se divertido. Por favor, não procurem a história. Eu tava brincando. É muito ruim. Não leiam. Eu vou procurar agora. Procurem, gente. Procurem. Procura! Gente, antes de mais nada, a Ana pediu pra gente falar um pouco sobre o evento beneficente Hamburgada do Bem. Eu quero te dar o espaço agora, Ana, pra você comentar um pouco sobre o que é, como é que funciona, onde é que acontece. Então, Hamburgada do Bem, a gente costuma chamar de o dia mais feliz do mês, né? Porque acontece sempre em alguma região de algum estado. Aqui em São Paulo é sempre na capital e nas cidades mais próximas, né? Aí eu já fui 4 vezes. Aí lá a gente brinca com crianças, sabe? Carentes. Uhum. Aquelas que provavelmente o pai é envolvido com tráfico, a mãe às vezes nem é muito presente. Aí sempre que eu vou lá, eu saio, tipo, outra pessoa. E, tipo, é super real isso, não é querendo só dizer que o evento transforma a vida, porque é algo que parece que tá além da realidade, sabe? E você entra lá, você percebe que um simples abraço pode transformar o outro, pode deixar o dia dele muito feliz, sendo que um abraço pra você já é isso algo é bem legal. Super normal, sabe? E acontece, tipo, no país inteiro, né? Sim, é, no país inteiro. Tem no Mercosul também. Eles, às vezes, vão pra Argentina. Eles foram pra Brumadinho esses dias. E lá não foi só com criança, foi com os adultos que estavam envolvidos lá no resgate, sabe? E foi, tipo, maravilhoso, cara. Tem um website? Tem. É o nome mesmo, tipo, www.hamburgadodobem.com.br. Você pode fazer doação, essas coisas. É sempre... Ai, gente, é muito bom. A gente vai pedir pra Ellen deixar o link aqui embaixo pra vocês saberem. Isso. Quando vai acontecer na cidade de vocês. Sim, é muito bom. Gente, se tiverem a oportunidade, participem. Esse tipo de coisa sim, eu acho incrível. De verdade. Porque a gente sempre tá vendo aí tanta tragédia, tanta coisa ruim acontecendo. E qualquer coisa assim que a gente possa fazer pra ajudar é muito importante. É muito gratificante também. Tem a filosofia que a gente adota lá que se chama Ubuntu. Vocês já viram falar? Eu já ouvi falar, mas não me lembro direito o que é. Mas eu já ouvi esse termo. Ubuntu... A gente fala que é assim, que eu sou quem sou porque somos todos nós, sabe? Nossa, esse é bem forte. Eu lembrava desse termo, eu lembrava que ele era um termo forte. Que também pode ser traduzido pro forte. A gente somos. Eu sou o que sou porque a gente somos. Isso, eu sou perfeito. Quem sou porque a gente somos nós. Levantem a hashtag, a gente somos. Eu não vou esquecer disso nunca. A primeira vez que eu fui foi na Hamburgada de Natal. E tinha 5 mil crianças. Nossa, bastante. Muito, foi em Guarulhos. Aí eu adotei uma criança lá pra ficar o dia inteiro com ela. O nome dela era Yasmin. E ela, tipo, ela ficou tanto tempo no sol pra poder entrar que o nariz dela sangrou. Nossa. Aí eu fiquei, tipo, o dia inteiro com ela, brinquei com ela, comi. Bom, é, porque lá a gente come hambúrguer, né? Os voluntários fazem os hambúrgueres também. É muito interessante, porque o evento inteiro é feito por voluntário. Uhum. Aí eu fiquei o dia inteiro com ela e ela não tava falando. Aí quando ela começou a falar, ela só falava comigo. Aí quando eu fui embora, tipo, ela tava super feliz, né? Aí eu fui embora, tipo, a cara dela fechou e ela ficou, tipo, muito triste, porque ela não queria que eu fosse embora. Eu fui embora chorando, gente, porque eu queria adotar aquela menina pra mim. Gente, que isso. É a coisa assim. Aperta no coração. Tem, sério. Sempre que tiver, assim, nessa cidade, se você tentar ir, vai ser uma experiência muito boa. Ai, meu Deus. Tô emocionada já, olha. Ai, chora não. Fica feliz. Vou chorar aqui, gente. A gente tá divulgando aqui pra todo mundo participar, pra muito... Espero que todo mundo tenha oportunidade de algum dia. Bem, gente, esse foi mais um episódio do BetaCast. Muito, muito obrigado, Ana, por ter participado aqui com a gente. Ai, valeu, gente, Mika, por ter cedido um tempo na sua super agenda. Nossa. Vou sair daqui e vou trabalhar, galera. É bem isso. Gente, se você tem um texto, tá escrevendo uma fanfic, precisa de ajuda, lembre-se de ir no site do Niá e procurar um beta da liga pra ajudar você. Isso é muito importante. Ter uma segunda opinião de alguém que vai te respeitar, vai respeitar o seu texto e vai te falar honestamente o que ele acha e como você pode melhorar. E não só sobre português, mas sobre coerência da história como um todo. Como você produzir, ter alguém ali do seu lado para te ajudar é muito legal, é muito importante. Vá também no nosso Tumblr, ligabetacast.tumblr.com. Lá você vai se manter atualizado sobre os novos episódios do BetaCast. Também, se você quiser se manter atualizado, mas você não for muito fã do Tumblr, você pode se atualizar pelo nosso Facebook, facebook.com/ligabetacast. Então, fiquem de olho. Isto. Querem dicas de português? Querem dicas de texto? Vocês podem acessar o blog da Liga, o ligabetacast.blogspot.com. Então, eu acho que dessa vez, diferente do último episódio que eu gravei, eu lembrei de falar tudo. É isto, né? Até mais e tudo de bom sempre. Valeu, gente. É isso. Tchau. Obrigada, gente. Eu adorei. Muito obrigado por terem vindo. E bye, bye. A gente somos. A gente...